Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida esta que está no ar em seu 14º ano consecutivos, levando sempre a música que era tocada no rádio da vovó. O nosso e-mail, gentil ouvinte, para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Nós vamos atender ela que reside aqui em nossa cidade, Dona Violeta Silveira de Oliveira, que fez primeiro estar conosco, e ela gostaria de ouvir essa gravação antológica do Rei da Voz, o Violo Francisco Alves, gravação feita na década de 20 do século passado, Chico Alves cantando do Henrique Vogeler, Meiga Flor. Radamés Inátali, talentoso arranjadanista, Radamés Inátali, ele que foi diretor musical da Nacional do Rio, Radamés Inátali, aqui regendo a orquestra da RCA Vitor, do J. Cascata, Lábios que Beijei. Tudo isso para Dona Violeta Silveira de Oliveira, que reside aqui em São Carlos, que ainda quer ouvir esta pérola com Chico Petrônio, do saudoso poeta Luiz Peixoto, Casinha da Colina. Meiga flor, não te lembras talvez das promessas de amor que te fiz, já não crês. Queres me abandonar, procurando negar quem juraste a mim também minha ser meu bem. Meu amor, por que negas, ó flor? Sempre fui tão sincero, eu te quis, eu te quero. Vem, que sem te morrerei, és o meu ideal, minha vida afinal. Se amas alguém, meiga flor, se mais te convém outro amor, eu quero partir para não mais te ver, se eu quero fugir e bem longe morrer. Se amas alguém, meiga flor, se mais te convém outro amor, eu quero partir para não mais te ver, eu quero fugir e bem longe morrer. Meiga flor, não te lembras talvez das promessas de amor que te fiz, já não crês. E queres me abandonar, procurando negar que juraste a mim também minha ser meu bem. Meu amor, por que negas, ó flor? Sempre fui tão sincero, eu te quis, eu te quero. Que sem te morrerei, és o meu ideal, minha vida afinal. Thank you. Você sabe de onde eu venho, de uma casinha que eu tenho, fica dentro de um pomar. É uma casa pequenina, lá no alto da colina, de onde se ouve longe o mar. Entre as palmeiras bizarras, cantam todas as cigarras, sob o pó de ouro do sol, do beiral vê-se horizonte, no jardim canta uma fonte, e na fonte um rouxinol. Quando eu desço pela estrada e olho a casa abandonada, sinto um velho não sei quê. Como é triste a natureza, anda em tudo uma tristeza, com saudades de você. Se você é minha amiguinha, venha ver minha casinha, minha santa, o meu pomar. Meu cavalo é ligeiro, é uma légua só de oiteiro, chega tempo de voltar. Caso anoitecer, tudo pode acontecer, que será de mim depois? A casinha pequenina, lá no alto da colina, chega bem para nós dois. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Junta-te aos bons e serás um deles. Junta-te aos maus e serás pior que eles. Junta-te aos nostálgicos e curta um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida que está no ar há 14 anos consecutivamente pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música, Juninho. Vamos sim. Nós vamos atender ele, que reside também aqui em São Carlos, o senhor Leonel Benício, pela vez primeira conosco, e ele diz em seu e-mail que aos domingos ele fica com seus familiares a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o senhor Leonel Benício, conjunto titulares do Ritmamente em Nosso Coreto Imaginário, em arranjo do Chico, do Antônio Almeida, esta linda pérola, Sereno. Dilermando Reis, talentoso. Dilermando Reis, violonista tenor. Dilermando Reis, dedilhando o seu pinho. Do Marquete, esta valsa mundialmente conhecida, Fascinação. Tudo isso para ele, o senhor Leonel Benício, pela vez primeira conosco, que ainda quer ouvir, em adaptação do Palmeira, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos em arranjo do Mozart. Carlos Galhardo canta Lembranças de Icaraí. Sereno, eu caio, sereno, deixa cair, sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir. Sereno, eu caio, sereno, deixa cair, sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir.

Na noite morna nos encontramos sobre o mar azul de Icaraí. Num barquinho à vela comemoramos a felicidade que eu conheci. Ao sentir teus lábios se aproximando, todo o meu amor te ofereci. E um luar de prata foi projetando, nossas duas sombras se abraçando sobre o mar azul de Icaraí. Onde estás agora, meu grande amor? Passo minhas noites a chamar por ti. Onde estás agora, meu ser te adora com frenesi? Tudo te recorda, meu doce amor, junto ao mar azul de Icaraí. Tudo te recorda e da minha vida eu te perdi. Ao sentir teus lábios se aproximando, todo o meu amor te ofereci. E um luar de prata foi projetando, nossas duas sombras se abraçando sobre o mar azul de Icaraí. Onde estás agora, meu grande amor? Passo minhas noites a chamar por ti. Onde estás agora, meu ser te adora com frenesi? Tudo te recorda, meu doce amor, junto ao mar azul de Icaraí. Tudo te recorda e da minha vida eu te perdi. É o verdadeiro artista, não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Juninho, mais um intervalo e na volta para os ouvintes da Rádio USP de São Carlos, Rádio USP de São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto, nós vamos ter em nosso coreto sonoro Mário Reis, Mário Augusto e Nonô e Naná.